Tan 3603, ali mantém pistão no zero. Oceané 6212 on the ground at 43, vacated to the right via taxiway Foxtrot and contact ground 11-9. Vacate runway via Foxtrot, NK 129, 219, Oceané 6212. Vento 130 graus, 09 nós. 0 Alpha Juliet to position 13. Fire Alpha Juliet to April 1 to position 3, O patrulha 223 tem um CHG. Modificando o item 3 aqui, para F12, confia. Porém, para chegar no. Para ficar com o plano ativado da gente aqui, é 30 minutos antes do horário previsto. Aqui é 10 minutos, aqui é 12 minutos para estar entrando no sistema. Positivo, mantenha 240 por gentileza. Agora para 240. Charlie Kindia, controle. Seu nível de voo 900, chegada bom. O pastor 17 descida até o 080. Até o 080, pastor 17. Controle Salvador, boa noite, está 3603. 3603, boa, contato radar decolagem, sobe o 340, perfil da El Leda. Da El Leda, sobe o 340, 3603. Ente Romeu, meu gol. Ente Romeu, meu golfe, torre 118, decimal meia. 118, meu Romeu, gol. Grato. Papá Romeu, Romeu, meu gol. Romeu, Romeu, golfe, boa noite. A intenção é pouso 10 ou prossegue para 17? Você, qual que é o vento, Romeu, gol? Vento 120 graus, 099. Para 17, Romeu Golf. Ciente, confirmando a partir do marcador externo, procede à esquerda para final no 7 ou a partir da presente? A partir do marcador externo, positivo? Afirmativo, então reporte iniciando para prosseguir para o no 7, ok? Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf. O pastor no 7. Até o 050. 050, pastor no 7. Que parte, Romeu, Romeu Golf? Aéreo está. Ciente. 5-5-2-6, boa noite. Um minuto, Cosme. Rodrigo Adelão, 1-5-0 para Aracajuco, 5-5-2-6. O Trip 5-2-6 copiou no 9 ou aguarda a terminação? O 352-6, Aracaju, 190 nível, autorizado, decola pistão 0, curva esquerda, sai da boca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5447, o 352-6. O transponder 5447 reporta pushback assinado, trip 5-2-6. 5447, 5-2-6. Solo, objeto 5827 no 22, puxa assinamento. O objeto 5827 autorizado pushback assinado, por ataque. Ataque 5827. Boa noite, 5 Guarulhos, 360 nível, autorizado via Upperwish 50, decola pistão 0, curva direita, sede da El Leda, após B-Dive. Controle 119, acima 8, acena 5434. O planejamento está correto, é porta pushback acionado. Boa noite, Edson. Segundo, 077. You read me, sir? Mandou 077, correto? You confirm your time of flight 10. Confirm it. The plane is 2-2-1-5-0. Confirm. I don't have your plane in my system, by coordination, Condor 077. Okay, we call our company. O Pastor no 7, a descida está autorizada até 4.000 pés, QNH no 0 no 2. 4.000 no 0 no 2, Pastor no 7. Romeu Golf no solo 51, autorizado backtrack até o pátio 5, é o estacionar frequência livre. Desce com a 070, acende a indicação, desce ao nível de voo 070, inicie redução para 220 nós, por gentileza, para sequenciamento. Para 220, se possível. Charlie Mike India, por gentileza, reduzir para 200 nós. Temos aeronave transportando o termo que vai efetuar o procedimento LS. Reporte livrando pista, ok? Romeu, Romeu Golf. Ano 3603, chama o centro 1251 no secundário 1260, solicitando a PRO de BDEV. Plante, 1251-260, boa noite. Romeu meu Golf no visual, livrando pista, ou estacionar frequência livre. Boa noite. Analisado, localizador e avistado, tá? 32. Dois, 58, torre 118, decimal meia, bom pouso. Obrigado, bom serviço, 32. E mantém 3 mil, Victor Romeo Alfa. O Victor Romeo Alfa autorizado a descer a 2 mil pés. Descendo para 2 mil pés ainda nessa proa. Afirmativo. Nada em Guarulhos, 3 horas e 50 de autonomia. Autorizado, táxi da direita, ponto esperador no 02, 118, decimal 62, que engano, MIG 12, 5827. Oxe, MIG 12, ponto esperador 26, 5827. Bom, meu Charlie Mike India, descida até o nível 050. O Vitor Romeo Alfa não tem condições de manter a proa 240? Z470-060 a descida. 3858, passando externo, baixar travando. 3858, ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 08 nós. Livre pouso, tá 3858. Solo. Gente, só um minuto, copo, 351. Objeto 5827, avista aeronave na final no zero. Afirmativo. Sente após a passagem do Airbus da TAM na curtíssima no zero, ali mantém pistão no zero. Afirmativo, após o Airbus da TAM ali mantém na 1 no zero, o Airbus 5827. Pra nós. Avisa, adianta no ato agora, 4070. Vitor Romeo Alfa, aguarde Vitor para interceptar a localagem. Salvador, muito boa noite, aqui é o MC, 6310, aciona a direção, desce ao 070, chegada a Mari. 070, chegada a Mari. Papa Tango Vitor Romeo Alfa, vetor para interceptar o localizer, curva esquerda na proa 170. Positivo, à esquerda proa 170. É posto estabilizado, autorizado o procedimento de electric tray. Vitor Romeo Alfa. E quando interceptar o flight plan, room in my system, stand by 1 minute to get. Então, 34.com. Chame Sol em 121, decimal 9. Direita, via eco, chamando Sol 219, 03258. 0220, 0330. Qual sector é nessa? Oxanai 6390, o senhor o quinto para aproximação, Oxanai 6390. Visões para modificação do plano, o Charlie Mike India desceu para altitude de tráfego. Tem Charlie Mike India, desce para altitude de tráfego. O Charlie Mike India, aguardando para o da rotatória. Vamos para modificadores 2159. Controle 4070, pode ir. Tem condições visuais, pode continuar descida? Azul 4070, descida até 4 mil pés, QNH 1010, 12. A 4 mil, azul 4070. O Charlie Mike India, após bom, foi pro da rotatória. Correto, reporta para o espectro senado 351. Azul 4070, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, proa 010, 4070. Proa 010, 4070. Confirmando a aeronave, está a quantas milhas da nossa frente? Ela está transportando enfermo, está a 2 minutos para a duna. Ok, gente. Positivo, Vitor Romeu Alfa, torre 118, decimal 6. 119, decimal 8, Scott 5461. Oi, Salvador, Vitor Romeu Alfa. Vitor Romeu Alfa, boa noite. Intenção de pouso é em cabeceira 10 ou prossegue para 17? Não, positivo. Cabeceira 10, a minha intenção é o bate 3. Gente, continue a aproximação. Informo um helicóptero agora, um Eco Charlie 35, aproximando para a cabeceira, corrigindo para o pátio à sua esquerda. Não vai interferir com a sua aproximação, não, no zero. Agora sim, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Ok, o azul reduz a mais, pode vir, nós estamos com 180 nós agora. 4070 tá, essa velocidade está ideal, seu limite é o localizador. O azul 4070, perdeu as comunicações, o localizador assume na proa de duna. 4070. Azul 4070 está presente, boa proa de duna, descendo a 3 mil pés. Está 3 mil proa de duna, azul 4070. Guardião 07, solo 02, frequência livre. Normal, baixado, checado, Victor Romeu Alfa. Victor Romeu Alfa, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Vento 13 para o pushback acionamento, na posição 1. Autorizado, pushback acionamento, reportar com o número 13. Autorizado, espero que você não reporte. Visou, pastor, no 7. Visou, pastor, no 7, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18.6, agradeço pela coordenação. 362, a sua identificação desce ao nível 1900, chegada mais. São, informarei pista 10 livre para informação Papa Alfa 34, já cruzando agora o eixo da 1735. O ajuste 10-2, aguarde autorização. Aguardando, pastor 17. Está presente, por gentileza, efetuando 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Thiago Marquinhos. O 4070 está autorizado, ILS, confirma. Descendo a 2000, está autorizado, livre ao final da, do procedimento LS X-Ray. Bem, entre para 2000 pés, autorizado para o procedimento LS 4000 pés. Dan 3662, aciona identificação, desce ao nível 080, 080, chegada mais. Ocean 6310, por gentileza, 190 nós. Reduzindo agora, 6310. 19.8, aciona 54 segundos. 360 para Recife, decola da 10, curva à esquerda. Upperlift 58, saída Puta Aru. O controle 198, transponder 54 segundos, 53. E desce para 3 mil pés, o Chanel 6310. 320. 3 mil pés. Vitor Romeu Alfa, tá aqui a via Alfa, quilo para parte 3. Eita? Afirmativo, parte militar. E o pastor está com o plano para Porto Seguro, prossegue com o inferno. Ciente, já temos o plano aqui, ok? No nosso sistema, pastor, no site. Grato. Salvador, Papa Romeu, Charlie Mike India. Charlie Mike India, prossiga. É, terminal do 360 da aproximação da 17. Gente, o Charlie Mike India, continue a aproximação, reporte 2 milhas fora da 17, o Charlie Mike India. Posso parar 2 milhas fora, o Charlie Mike India. Tá 3, 561 no POB, 165, 3 horas e 50, alterna com fim. 4070, com a fim estabilizado? Afirmativo, senhor, tá no ILS, com a pista vista. Torre 118, decimal meia, bom pouso. 186, grato, 4070. Oceané 6310, reduz para aproximação. Oceané 6310, e da presente reassume na proa de duna. Presente para o editor da 6310, reduzido. 2 mil pés autorizado, 6310. 2 mil pés, 6310. 1-2, bom, não, 1-0. 3561, está livre táxi, a parte em diálogo, ponte de espera da 1-0, torre 1-8, só 6-12, que liga a 1-12. Mike, via parte, em diálogo, ponte de espera da 1-6-12, está 3561. 62, Prod Itap. Prod Itap, na 3662. Afirmativo. Motor de Salvador, bom, Rona 404, identificação. 4, aciona identificação, desce ao 0, cada marca. Desce para 090, 090, chegada mare. 090, gol no 404. Boa noite. 3325. Cima de 1251, 3325, F5827, boa noite. Bom voo. O Charlie Mike India, avista a aeronave na final 10. Afirmativo, Charlie Mike India. Ciente ajuste para se encaixar como número 2 para pouso na, em Salvador e aguardando autorização, ok? Charlie Mike India. Ciente, Charlie Mike India, se ajustando. 4070, agora sim, pouso autorizado, pistão 90, vento 120 graus, 09 nós, para informação, Bravo Eco 9, aproximando para a cabeceira auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação, ok? Realizando agora um 360 pela esquerda. Ciente, 4070, autorizado pouso, ciente da aeronave. Mike India, faça um 360 curto e aguardando autorização de pouso, aguarde apenas o eixo da 1735 livre. Gente, realizando 360, Charlie Mike India. Estabilidade localizador, Charlie 310, pessoal. Continue 6310. Prossegue com a torre agora, 118, decimal meia, bom pouso. 26, boa, 26. Vou acionar 0131 e para acionamento de táxi, uma torre 18, só meia dúzia, alto tanque CA, com fundo para o seu bordo. 0630, tá passando toda. Oceano é 6310, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Marcador externo baixado e travado, 6310. 2 milhas abaixado e travado na 17, Charlie Mike India. Cliente Charlie Mike India, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. E pouso na 17, Charlie Mike India. No 3152, descida até o nível de voo 1100. 1100, chegada a Mari. 1100 na Mari. Salvador, boa noite, Azul 4070, Livre Alfa. Azul 4070, Livre Táxi, via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 8, 4070. Direita, confirmando parte 5. Gente, libere a direita agora, estacionar frequência livre, Charlie Mike India. Até a Juliette, 4070. Gente, 4070. Salvador Front, Condor 2177, Gate Napa 11, Request Tala, Tempo 6. Pushback and Tarap, 4070, Condor 0177. Condor 2177, Gate for Pushback and Tala, Request 6. É 6310, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós, check 3. Livre pouso, atirei 6310. Nove, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa noite.